Alguma coisa está errada naquele sistema. A família é assim. Quando a família não funciona bem, ela dá um sinal. Esse sinal, ele se manifesta habitualmente por um dos membros da família. Às vezes por mais de um, mas pelo menos um membro reflete que a família não vai legal. Como a família é um sistema, se o sistema está bem, ele responde por dois grandes objetivos que se alinham profundamente com o que os espíritos disseram a Allan Kardec. A família, quando os seus membros estabelecem transações emocionais saudáveis, essa família se mantém unida e cada membro da família consegue se desenvolver. Ou seja, todos os membros, do ancião à criança, eles estão se desenvolvendo muito bem, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, moralmente. E se mantém ligado numa família que guarda a característica de união. Se o sistema está bem, nós observamos o funcionamento dele trazendo essas características. Nós estamos juntos, nós somos família, nós somos fã da nossa família, gostamos de estar juntos e cada membro da família, cada vez mais, desponta, avança. Numa linguagem psicológica, nós dizemos assim, se diferencia, ele consegue ser mais ele consegue estabelecer aquilo que numa linguagem psicológica também se chama de individuação, que é diferente de individualismo. Individuação, que numa linguagem espírita chamamos de aperfeiçoamento. São palavras da ciência espírita e da ciência acadêmica que coincide e que define de que a nossa família vai bem. Se estamos juntos e se cada um de nós está satisfeito, está feliz, pronto. Esse sistema está funcionando muito bem. Como ele é um sistema dinâmico, vivo, ele não é um móvel que a gente coloca e ali, ali fica, ele é profundamente dinâmico, esse sistema ele pode estar bem agora e pode não estar bem lá adiante, porque ele recebe impactos de fora, ele recebe impactos de dentro, ele é um sistema, portanto, que está em constante autorregulação, às vezes ele consegue se autorregular, às vezes ele não consegue, e quando esse sistema, ele não consegue se regular bem, ele apresenta os sinais da sua desregulação através de sintomas, e esses sintomas estão bem presentes na família quando um dos membros revela que a família não vai bem. É assim, o que nós usamos numa linguagem popular, as ovelhas são todas brancas e a gente diz assim, ah, fulano é o ovelha negra da família. Se a família tem uma ovelha negra, ela é uma família que está lidando com a disfuncionalidade. Se tem alguém em casa funcionando como ovelha negra, a família não está saudável. A gente pensa que está, mas não está. A ovelha negra é um membro que denuncia a família. O corpo, por exemplo, pode aparentemente estar bem, mas se o meu dedão do pé dói, o que é que eu digo? Eu digo, puxa, o meu dedo está doente. Se o meu dedo está doente, numa visão precária, eu digo, eu tenho que tratar o dedo. Mas se eu tenho uma visão mais global, eu digo, puxa, o que está acontecendo com o meu espírito? O que está acontecendo com o meu ser que adoeci do dedo? É um outro raciocínio. São dois raciocínios diferentes que eu me permito me deter um pouco mais com vocês para que a gente entenda. Se um membro da família está doente, a família, ela está doente, por isso adoece aquele membro. Ela não está doente porque aquele membro adoeceu. Eu não estou doente porque o meu dedo está doendo. Porque às vezes o dedo quase que não tem nada a ver com isso. Eu simplesmente estou exagerando na carne, estou com aumento do ácido úrico, de uma disfuncionalidade do metabolismo das proteínas e acumulo o meu ácido úrico na ponta do dedo que é mais sensível. E chega lá, dá uma dor, e essa dor o médico diz, ah, você está com gota. Alguém mais apressado poderia dizer, puxa doutor, tinha vontade de tirar o dedo para resolver o problema. Ele disse, olha, se tirasse o pé, não resolveria, porque o problema não é no dedo, o problema é do metabolismo. É, doutor,